cicatriz. Quem diz que não piorava? Agora luta pra esquecer que um dia foi feliz. Não tem mais o cheiro, sobrou travesseiro. E o gosto do beijo, cê sabe que não vai mais voltar. Agora é só chorar. Será? Quem diz que não piorava? Agora luta pra esquecer que um dia foi feliz. Não tem mais o cheiro, sobrou travesseiro. E o gosto do beijo, cê sabe que não vai mais voltar.